minha lágrima, ouviu o meu clamor. Veio me responder um anjo do Senhor. Viu a minha lágrima, ouviu o meu clamor. Veio me responder um anjo do Senhor. O vento vai balançar, eu não caio pra lá e pra cá. Eu não caio, pode soprar, eu sou palmeira de Jeová. O vento vai balançar, eu não caio pra lá e pra cá. Eu não caio, pode soprar, eu sou palmeira de Jeová. Uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Viu a minha lágrima, ouviu o meu clamor. Veio me responder o anjo do Senhor. Viu a minha lágrima, ouviu o meu clamor. Veio me responder o anjo do Senhor. O vento vai balançar, eu não caio pra lá e pra cá. Eu não caio, pode soprar, eu sou palmeira de Jeová.